Glória a Deus, está tão bom o ambiente aqui. Com todo o calor, irmãos, mas o mais importante não é calor ou frio, o mais importante é a presença de Deus nesse lugar. É isso que faz toda a diferença. E o que o Senhor tem feito no nosso meio tem sido coisas tão maravilhosas, tão grandes, que cada vez a gente vai contando mais. Vamos abrir a palavra de Deus? Em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Tem uma palavra muito linda de Deus. Ao mesmo tempo, muito dura para com um servo de Deus aqui em Mateus 14. Já achou aí, irmãos? Fala da morte do João Batista. No capítulo 14, diz ali, versículo 1 em diante. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que levou a sua mãe. Então vieram seus discípulos e o levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Volte ao verso 9, por favor, só um pouquinho. Entristeceu-se o rei Herodes, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem a cabeça de João Batista para a moça que tinha pedido, mas na verdade não era a moça, era a mãe da moça que estava por trás dela instigando para que matassem a João Batista. Irmãos, vamos ainda a Atos dos Apóstolos, um pouquinho adiante aí. Depois tem coisas lindas de Deus para nós, coisas que nos ajudarão a crescer na nossa fé. 28, capítulo, aliás, 26. Capítulo 26. Versículo 26 também. 26, 26, diz ali: porque tudo isto é do conhecimento do rei. Aqui já é um outro rei. A quem me dirijo com franqueza, Paulo falando ao rei. Pois estou persuadido, estou convencido, de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me convences a me fazer cristão. Irmãos, tem coisas na vida que nós devemos recuar em determinadas horas. Depende o quê? Nós vamos ver. Tem coisas na vida que nós precisamos avançar. Depende o quê? E o momento. Naquela palavra primeira aqui do João Batista, aquele rei Herodes era um homem, em geral, um homem mau. Um homem que tinha matado muita gente. Ele era um reizinho que tinha que prestar contas lá para Roma. Roma é que mandava nele. E aqui, no dia do aniversário, ele manda fazer uma super festa, comilança, bebedeira. E lá pelas tantas, a filha da amante dele dança lá, de repente, aquelas danças orientais. E ele ficou, penso eu, já um tanto bêbado. Ele faz uma promessa e chega e diz: eu vou te dar a metade do meu reino. Pode me pedir o que quiseres. E a moça, menina, vai lá e pergunta para a mãe: o que eu devo pedir? E aquela mulher que odiava o João Batista, disse: eu quero a cabeça do João Batista. Sabe por que essa mulher chamada Herodias odiava João Batista? Essa mulher Herodias era cunhada do Herodes, casada com Filipe, irmão de Herodes. O Filipe e a Herodias moravam em Roma, pois o Herodes, que morava em Jerusalém, foi a Roma, seduziu a cunhada, tirou a mulher do irmão e foi morar em Jerusalém. O João Batista, homem de Deus, começou a pregar e a dizer para aquele homem e para aquela mulher: vocês estão em pecado. Deus não aceita isso. Aquela mulher começou a odiar o João Batista. E você sabe, hein? Ódio de mulher é um negócio terrível. Eu digo, não brigue com mulher. Evite brigar com mulher. Pode ver na história. Não é que elas são más. Eu não sei, eu acho que elas são mais determinadas para vingança. Pode ver na história quantos homens caíram na mão de mulheres. Pode ver história recente, história antiga. Lá no Antigo Testamento tinha um homem poderoso de Deus, mas quando via a mulher era um fracasso. Como é que era o nome dele? Sansão. Nós tivemos outros homens de Deus que caíram, que tropeçaram. Uns caíram definitivamente, outros caíram temporariamente. Mas aqui tem um homem de Deus, João Batista, que tem uma retidão, um homem de Deus que chegou a sair da sociedade normal, se retirou para o deserto, pregava lá no deserto, as multidões iam ao deserto, e toda vez que ele via o rei, ou via a amante do rei agora, entenderam? Ele tirou a mulher do próprio irmão, o homem era ruim mesmo. E o João Batista dizia: vocês estão em pecado, vocês estão em pecado. Olha aquele negócio, toda vez que tu vê alguém, hein? E alguém te diz: tu está em pecado, está em pecado. Vê de reconhecer e se humilhar. Essa mulher esperou o dia da vingança. Mas eu não vou me ater à mulher. Eu quero que a gente se atenha hoje à noite ao rei Herodes. Verso 9, entristeceu-se o rei, mas mandou matar o João Batista. O Herodes conhecia mais ou menos as coisas de Deus. Ele não conhecia muito. Tanto é que ele pensou, Jesus já tinha morrido nesse período, ele pensou, aliás, que era uma ressurreição. Ele pensava que, aliás, que Jesus era uma ressurreição de João Batista. Esse homem confundia as coisas. Ele pensava: bom, João Batista deve ser alguém importante que veio do passado. Uma confusão mental, confusão espiritual. Tanto é que se você vê aí na escritura, olha lá, ele disse aos que serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, porque nele operam forças miraculosas. Ele pensava que era alguém que vinha, algum homem de Deus do passado que tinha entrado naquele homem. Mas não era isso. Era só o João Batista mesmo. Talvez você já fez uma coisa na vida por pressão. Alguém começa a te pressionar. Faz isso, faz isso, faz isso. E você sabe que é errado. E porque alguma fraqueza interior sua, você não conseguiu se manter naquilo que você sabia que era verdade e cedeu a uma coisa mentirosa, ou até uma coisa pecaminosa, ou alguma coisa enganosa. Esse homem, se vocês verem aqui, ele não gostava muito do João Batista, mas ele reconhecia que em João Batista Deus estava. E assim mesmo, mandou matar. Por que ele mandou matar? Se ele sabia que em João Batista operavam forças miraculosas, como diz aqui na escritura. Em João Batista ele via: nesse homem não é um homem normal, esse homem é um homem de Deus, esse homem diz coisas de Deus, esse homem faz coisas de Deus. Gostava, entristeceu-se quando aquela moça fez o pedido: eu quero a cabeça do João Batista. Entristeceu-se, mas mandou matar. Cedeu à pressão. Primeiro, ele penhorou a sua palavra de maneira indevida. Ele disse: olha, eu dou qualquer coisa que me pedires, até metade do meu reino. Ele estava, para mim, ele estava bêbado. Literalmente, bêbado. Festas daqueles antigos era assim mesmo. Por quê? Ele era um reizinho que foi colocado lá pelos romanos. Ele não podia dar um palmo de terra para ninguém, porque afinal, quem mandava lá eram os romanos. Como é que ele vai dar metade do reino? Compreenderam, irmãos? Eu engano, esse homem estava dizendo coisas absurdas. Ele não podia fazer isso. Segunda coisa, penhorou a palavra, pede-me o que queres. E aí a moça pede uma coisa que está no alcance dele fazer. Mas ele foi ilegal. Nunca se matava um homem em Israel sem esse homem passar por um tribunal. João Batista passou por algum tribunal legal? Não. Simplesmente mandaram buscar ele lá, já estava encarcerado. Mandaram buscar e mataram. Mais uma coisa ilegal. Porque se precipitou nas palavras, penhorou a palavra, depois na frente dos convidados, não quis voltar atrás, não quis ceder, não quis se humilhar. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, aqui nitidamente se aplica aquele versículo 42, capítulo 42 de Salmo, versículo 2. Um abismo chama outro abismo. Esse homem foi cada vez mais se afundando. Primeiro, adultério com a cunhada. Depois, festança e bebedeira. Promessa indevida, impensada. Como é que ia dar metade do reino? Orgulho. E por último, assassinato. Você viu como ele foi evoluindo? Depois que a gente abre uma porta para o erro, se tu não retornar, se tu não recuar, tu sabes que o próximo é outro erro. E se tu não recuar dos dois, tu vai para um terceiro erro e um abismo vai chamando outro abismo. Tudo por causa de orgulho. Ficaria muito feio para um rei, ainda que eu digo era um reizinho. Ficaria muito feio na frente dos convidados dizer para a moça: não, isso eu não posso te dar. Ele ficou triste com o pedido da menina, mas, eu estou enfatizando isso aqui, mas, de repente a gente sabe que tem uma coisa errada na vida. Pressões internas da nossa velha natureza, pressões externas de amigos ou pessoas que nos influenciam, e elas nos mandam ir, vai, vai. E nós crucificamos a verdade, ou sacrificamos a verdade. Eu quero te dizer, seja um homem, seja uma mulher, seja um moço, uma moça, que não cede, não cede. Pode ser que alguns tenham tentação. Ah, vou experimentar uma hora dessas, como é que é esse negócio de droga, os coleguinhas lá na escola usam. Os colegas de faculdade usam, os colegas de profissão usam. Como é que... E tem uma pressão, mas só tu não usa. Ou pelo menos faz uma experiência para dizer se é bom ou não é. Eu não preciso tomar veneno para saber que mata. Eu sei que mata. Se alguém quer fazer a experiência, faça. E amanhã teremos enterro, amanhã tardinho. Se o IML liberar até amanhã. Entendeu? Nós não precisamos e nem devemos ceder pressões. Há uma pressão para que todo mundo seja promíscuo, para que todo mundo use seu corpo na área da sexualidade, vai usando, vai usando, vai usando. Fora do casamento, antes do casamento, dentro do casamento com outras pessoas, vai, vai fazendo. Há uma pressão. Nós não vamos sacrificar a verdade por causa da pressão dos outros. Amém, irmãos? Ainda que tenha aí muitas pressões, como botaram pressão em Herodes. Ele cedeu. Porque politicamente aquilo ali era bom para ele. Porque também o João Batista era uma pedra no sapato dele e da amante dele. Ah, o João Batista era. E ele cedeu. Nós precisamos, irmãos. Olha, os tempos são difíceis. Está crescendo muito a igreja evangélica brasileira, graças a Deus. mas os tempos continuam difíceis como em qualquer época. As pessoas, mesmo em meio à igreja, estão tomando caminhos que não são de Deus. E a pressão, e a pressão, e a pressão. Não ceda. Para o teu bem. Não, ah, pastor, tu proíbe isso. Um dia chegou uma pessoa aqui e perguntou assim, pastor, me diz tudo o que vocês proíbem aqui nessa igreja. E eu disse, ah, nós não temos cartilha de proibição. Nós seguimos as escrituras sagradas, nós amamos a Deus. E quando a gente ama, não precisa ter uma relação, uma grande lista. É proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido. Eu só sei que eu amo a Deus e o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo diz para nós o que não é devido fazer. Amém, irmãos? É o Espírito Santo. A nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus não precisa de listas. Precisa da habitação de Deus dentro de mim. E se por acaso eu começo a entrar num caminho errado, o Espírito Santo acusa. A nossa consciência ilumina algo lá, é luz amarela, luz vermelha, pare, volte, recue. A vida no Espírito é assim, irmãos. Quanto mais perto de Deus cada um de nós andar, menos regras se fazem necessárias. Escutou o que eu disse? Quanto mais perto de Deus você andar, menos regras são necessárias. Quando tem que ter lei demais, sabe por quê? É porque existe transgressão demais. Pode ver como funciona a lei humana. Surge um novo tipo de crime, tem que ter um novo tipo de lei. A lei sempre vai atrás, o crime vai na frente, o delito vai na frente, a transgressão vai na frente. Agora, quando você ama a Deus, você não vai para o caminho do erro. Você vai perguntar, Espírito Santo, o que é o certo? Quando alguém te põe uma pressão, tu não, Espírito Santo, o que é o certo fazer? Ah, esse homem teria sido tão feliz e tão abençoado se tivesse voltado. Talvez você já errou. Errou conscientemente, com tristeza, mas acabou fazendo o erro. Ah, chegou a me doer errar, mas eu errei. Digamos que alguém de nós, por uma situação de pressão interna, mente, vai mentir numa situação. Antecipadamente você já sabe que está errado. Vai te doer mentir. Mas você diz assim, se eu mentir, salva a minha pele. Você sabe a verdade, sacrificou a verdade. Até doeu mentir, agora daqui a um pouco vai ter que doer, se arrepender. Esse vai ser o caminho. Se não fizer a segunda dor, que é a dor da cura, a primeira dor foi essa dor do desastre e da falência pessoal. Esse homem pressionou e pressionado pela promessa que fez, esse Herodes. Pressionado pela amante. Pressionado pelo ambiente. Ele sacrificou aquele que era de Deus. Não foi? Pressionado pela amante, pelo ambiente, pressionado por tudo, sacrificou. Deixa eu te dizer uma coisa que eu não disse até agora, que o Herodes sacrificou. Ele sacrificou a consciência dele. Ele estava consciente, porque na Bíblia diz que ele mandou matar o João Batista, mas estava triste já antes de matar o João Batista. Nunca sacrifique a sua consciência. Não sacrifique aquilo que você sabe que é verdade de Deus. Não faça isso. Se tiver que recuar, recue. Se alguns de vocês, irmãos, estão indo para um caminho que hoje à noite Deus está falando contigo, tu está percebendo, é um caminho errado, você, mas pastor, eu tenho que ir para salvar a pele. Não vai. Porque não é você que salva a sua pele, é Deus. E Deus só tem compromisso com quem anda com Ele. Matar João Batista era como que matar a palavra que era o pregador daqueles dias. Não faça. Não vá para o abismo seguinte. Se você já está num abismo, pastor, eu já estou no erro. Volte. Mas todo mundo vai saber. Volte. Porque todo mundo vai saber igual. Depois que você entrar no segundo abismo, no terceiro abismo, no quarto abismo, todo mundo vai saber igual. Te humilhe. não ceda. Eu sei, irmãos, eu sei. Tem pessoas mais fortes ao natural. E tem pessoas mais fracas ao natural. Tem crentes espiritualmente mais fortes e tem crentes mais fracos. Até muitas questões são emocionais. Tem pessoas, se tu der uma pressão nela, ela se entrega logo. E tem pessoas, se tu der uma pressão nela, ela não se dobra por nada, só se for quebrada. Mas nas coisas de Deus, não espere, e agora eu não vou dizer, não é Deus te quebrar. Não avance para que o diabo não te quebre. Para que você mesmo não se quebre. Recue, como se diz, dá o braço a torcer, como se fosse uma, como é que chama, uma luta ali de jogo de braço. Ceda. Quantos lutadores desses que fazem esse esporte aí, já quebraram braços, porque não cederam, não aguentavam mais, e o outro foi mais forte, quebrou o braço dele. Quando tem que ceder para as coisas de Deus, agora no sentido de humilhar-se, ceda. Não ceda às coisas que são pecaminosas. Não dê bola para a opinião pública. Não dê bola, eu sei. Jovens, atenção lá em cima. A maioria está lá, né? Os jovens, eles olham muito para a opinião pública. Principalmente do círculo de amizades. É normal, não é condenação, isso é normal. Agora, não deixa a opinião pública fazer a tua cabeça, jovem. Só vou usar o tênis tal, a camisa de marca tal, a calça de marca tal. Se o seu pai pode te dar e a sua mãe, tudo bem, pode usar. Mas se não podem, não sacrifique o seu pai e a sua mãe. Pais, não façam o que vocês não podem fazer por eles. Não se endividem para dar para um filho o que não está no alcance de vocês. Se está no alcance, amém, pode dar. Tudo bem, pais? Mas aí os filhos também botam pressão nos pais. Nós sabemos. Pai, mãe, não ceda. Porque quando a gente cede uma vez, a resistência já ficou fragilizada. A segunda vez é mais fácil ceder. A terceira é mais fácil. E aí abriu a porta e quem governa são os filhos. Eu não estou falando nenhum absurdo aqui. Quem é pai e mãe sabe muito bem do que se passa nas nossas casas. E muitas vezes tem que dizer, não filho, eu não posso te comprar isso. E se a gente até pode e acha que é um absurdo, dizer, eu não vou te comprar isso. Tem tênis aí de R$500, né? Eu acho um absurdo. Quem pode, compre, mas eu acho muito caro. Vocês acham barato ou não? É um salário mínimo, né? De repente, pais fazem um sacrifício acima da capacidade deles para poder ceder uma pressão e um capricho de um filho. Aí diz, não dá, filho. Não dá. Porque começa um padrão de vida que foge da realidade, às vezes, daquela família específica, né? Não ceda. Não ceda, você está educando os seus filhos. Nós temos que ensinar essas coisas. A gente fala de ceder, às vezes, aí fora. Não ceder para o pecado. Quem está num namoro, moça, não ceda o seu corpo. Rapaz, não ceda o seu corpo. Nós, crentes, sexo é só dentro do casamento. Amém? É isso aí, irmãos. Eu dou testemunho meu, eu e minha esposa éramos crentes, já nos convertemos ali pelos 16, 17 anos. Começamos a namorar, temos a nossa vida íntima só dentro do casamento. É um testemunho que eu dou com tremenda alegria. Nós ensinamos aqui na igreja, jovens não cedam. Alguns dizem, mas pastor, a gente tem vontade. Amém, se não tivesse vontade, estava doente. Não é? Vontade é uma coisa, amar a Deus e esperar é outra. E nós vamos esperar, porque amamos a Deus. Não ceda, irmão. Não estrague as coisas. Faz assim. Ali, esse Herodes, quem sabe um dia poderia ter se convertido, mas não se converteu, porque cedeu à pressão da amante. Maridos, muitas vezes nós maridos cedemos à vontade da nossa esposa, quando a vontade dela é tudo bem, é dentro da palavra de Deus, está tudo bem no contexto familiar, amém. Mas se a esposa está pedindo algo que é acima da tua capacidade, esposa, por favor, não peça. Digamos, alguma esposa vai pedir, eu quero agora um carro novo, custa 60 mil reais, mas eles não têm condições, a condição é para um carro de 20. Esposa, não peça o de 60 mil. Talvez teu marido, porque te ama e quer te agradar, vai fazer um sacrifício tremendo, mas daqui a um tempo vocês vão ter que devolver o carro para a concessionária. Aí é mais feio. Não é, irmãos? Eu sei, os maridos cedem mais às pressões das esposas. Esposas, cuidado para não usar essa capacidade de convencimento que vocês têm. Vocês sabiam, mulheres? Vocês têm essa capacidade, como disse um irmão aí, trololó, no ouvido, eu nem sei o que é trololó, mas tem um irmão aí que me disse esses dias, eu fiquei até, eu acho que é um tchan tchan tchan no ouvidinho dele, ai querido, me dá isso, me dá aquilo, trololó para lá, tá? Vamos. Não faz algo acima da capacidade. Não pressione, e o marido tem que ter a capacidade de dizer, não, isso nós não podemos. Isso vale também vice-versa que eu estou dizendo aí. E por último, irmãos, aquela palavra que o apóstolo Paulo, ele estava pregando, ele era um prisioneiro naqueles dias, e um rei chamado Agripa estava ouvindo Paulo pregar lá em Atos 26, 26, e era tudo numa sala, tipo num fórum. Paulo já era preso, estava em audiências naquele dia. E aí o rei Agripa conhecia a palavra de Deus, e o Paulo disse, Agripa, eu sei que tu conhece a palavra, eu sei que tu conheces os profetas, não é? Deixou o rei Agripa numa saia justa. E aí o rei Agripa diz, Paulo, tu quase me faz me tornar cristão. O rei Agripa não concordou com Paulo, porque se ele concorda com Paulo, ele tem que se converter. E se ele diz, eu não conheço os profetas, ele era o rei naqueles dias em Israel, como é que seria tão hipócrita? Ah, eu não estou nem aí porque os profetas ensinaram. Ele ficou numa situação e ele sai. Paulo, eu acho, dizem alguns entendidos da Bíblia, que esse rei saiu mais ou menos largando uma piadinha. Ô Paulo, está querendo me tornar crente? Ele não disse nem que cria nos profetas, nem que não cria. Ele sai por um caminho do meio, fazendo uma brincadeirinha. Quase se torna cristão. Irmãos, o bisavô desse rei, do capítulo 26, foi Herodes o Grande. Mandou matar os bebês nos dias de Jesus. O tio desse Herodes do capítulo 26, mandou matar João Batista. Já falamos dele um pouco aí atrás. O pai desse aqui, mandou matar Tiago, o apóstolo, lá no capítulo 12 de Atos. E agora ele é uma família de reis. Um mandou matar Jesus quando era bebê, não conseguiu, o outro matou João Batista e o outro matou Tiago. E agora, esse aqui tem a oportunidade de reverter, vamos dizer assim, uma desgraça familiar. Que todos eles eram reis, mas maus, mataram homens de Deus. E esse aqui está frente a frente com Paulo. Quase se converte, quase tu me convences, Paulo, de me tornar cristão. Se antes Herodes devia ter recuado, por humildade, esse aqui, do capítulo 26, esse aqui é o Agripa, que é filho dos outros lá também que eu já citei, esse devia ter avançado. Paulo, o que tu dizes é verdade, eu vou avançar. Por isso que eu disse bem no início, tem horas na vida que temos que recuar. Tem horas na vida que temos que avançar. Depende o quê? Para as coisas ruins recuamos, para as coisas de Deus avançamos. Pessoas firmes. Que você tem assim, irmão, hoje é para ver se nós vamos dar um, pular um degrau, subir um degrau. Que quando vem aquelas coisas difíceis, para fazer o erro, você tenha fibra. Um crente de fibra. Como árvores que são testadas nos ventos, anos e anos e anos, e elas criam fibras poderosas dentro dela. E não se quebram. Crentes que aguentam pressão. O Senhor Jesus foi um desses. Aguentou a pressão do diabo. Aguentou a pressão dos religiosos do tempo dele. Aguentou a pressão do pecado. Aguentou a pressão do Herodes, do Pilatos. Aguentou a do sumo sacerdote que chamava Caifás na época. Aguentou tudo, aguentou a cruz. Estava lá aquele homem, mesmo morrendo, mas um homem que tinha fibra. Diante de Deus não cedeu nada. Ainda que chegou a dizer, discípulos, me ajudem a orar, está difícil. Nós podemos pedir ajuda de oração para os irmãos, sim, quando a pressão é grande. Às vezes é pressão do diabo para te derrubar, para destruir, para te fazer descrer. Você pede ajuda para alguns, me ajudem, irmãos. O vento está forte contra mim. Há uns dias atrás, Deus me deu dois sonhos que me confortaram muito. Nós estávamos, começou, a minha esposa ficou, pareceu alguma coisa, parecia pneumonia, tratou para pneumonia. 10, 15 dias depois, todo o quadro de novo. E tinha uma pressão espiritual também sobre nós. E ela, aí o doutor lá fez uma punção, um exame muito ruim de tirar água daqui do pulmão. Só faz anestesiazinha externa e o mais é vivo lá por dentro. E aí, uma das coisas, vamos tirar para fazer material para biópsia. Tu ouviu a palavra biópsia? Já fica uma interrogação. Qual a interrogação? Será câncer? E aí tem que esperar, esperamos quase uma semana, até sexta-feira. Veio o resultado, não é. Agora, irmãos, do sábado para o domingo da semana passada, Deus me deu um sonho, eu vou contar para vocês. Que o príncipe da Inglaterra, o príncipe Charles, né? Estava na minha casa. Foi, aí, pastor, o que, que tem isso? Grande coisa, o cara até meio problemático foi um tempo atrás, né? Não sei hoje. Mas Deus muitas vezes usa uma figura humana para te ensinar uma coisa espiritual. E eu entendi que o príncipe, agora numa leitura espiritual, o príncipe, que a Bíblia chama Jesus de príncipe também, estava na minha casa. E nós não tínhamos resultado de nada. Tínhamos que esperar praticamente uma semana para aparecer algum resultado. E eu disse para a Tânia, pode descansar, o príncipe está conosco. Na hora que tu tem que ter fibra, Deus, às vezes tu não tem, Deus te dá um versículo. Deus te dá um sonho. Um irmão te entrega uma palavra e aquilo te fortalece. Na noite seguinte, de domingo para segunda, eu tive outro sonho. E nesse sonho, tinha uma grande cobra, mas grande mesmo. E aquela cobra estava dentro de um riacho. E aquela cobra, então, eu olhei para ela e ela olhou para mim e eu repreendi ela. E ela baixou os olhos, ficou olhando para mim e foi indo embora. E aí eu disse para minha esposa, a serpente foi embora. Dois sonhos que no meio da tempestade trouxeram graça de Deus para a gente enfrentar um problema de saúde que era, naqueles dias, uma coisa, uma incógnita. Não sabíamos nada do que era, da gravidade ou não. Deus te dá essas coisas para te fortalecer. Nós não vamos ser fortes na nossa força, no nosso... Ah, eu sou forte. Não, não somos. Preguei aqui na quinta que o Pedro era todo fortão e caiu feio. Mas o Senhor vai te dando coisas para te fortalecer. Vai. O Senhor te dá oportunidades. E quando tu tiver que, de repente, te topar com uma situação difícil, não recue também na tua fé. Para onde é que está Deus? Calma. Deus vai aparecer dentro do problema. Dentro daquele furacão, dentro da tempestade, Deus vai aparecer, irmãos. Não fique fazendo questionamentos, dúvidas. Não, não faz isso, espera. Como Deus apareceu em duas figuras, em duas noites para mim, mostrando as coisas e nós tranquilizamos. Deus está no comando. Agora, quando Deus te coloca numa situação, não recue. Não recue quando é para manter a tua fé. E recue quando é para desfazer um erro. Aí recue. Entenderam, irmãos? Crentes de fibra, que não são só simpatizantes. Esse rei Agripa era um simpatizante. Esse Herodes, ele acabava sendo um simpatizante de João Batista. Mas a igreja não se forma por simpatizantes. A igreja se forma por homens, mulheres inquebráveis. Inquebráveis para o mal. O mal não nos quebra, irmãos. Aí a igreja se forma. E a igreja se forma por crentes, agora eu vou dizer, dobráveis. Que quando você percebeu que tem que deixar Deus te dobrar, deixa Deus te dobrar, você vai ser vitorioso. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E eu quero, irmãos, que nós sejamos aqui crentes, que essa cidade possa conhecer, não é por causa da nossa placa, mas hoje estamos carentes de crentes que sejam referência. Falo em geral do cristianismo. Crentes que o mundo possa olhar e não vão enxergar a perfeição em nós, mas eles vão perceber, se nós tiver que nos humilhar, nós nos humilhamos. E quando temos que avançar, não é quase cristão, nós somos cristãos na totalidade, nós avançamos. Pode ser que teu pai, tua mãe, perderam a oportunidade que Deus deu. Pode ser que teus avós perderam a oportunidade que Deus deu. Herodes o Grande perdeu a oportunidade. Depois, o segundo filho dele perdeu a oportunidade. O terceiro até matou um dos apóstolos. O quarto, na quarta geração, ganhou uma oportunidade de Deus de novo. Você já pensou? Deus insiste em dar oportunidades. Mas Ele quer ser recebido. Ele quer receber em nós um abrigo de fé, a nossa confiança. Amém? Tem crente firme aqui ou não tem? Tem, irmãos, amém? Tem crentes que vão recuar quando tiver que recuar? Tem. E tem crente que vão avançar quando tem que avançar? Tem. Vamos orar por nós mesmos hoje? Vamos ficar de pé? Aleluia. Nós não nos amoldamos, né? Ao padrão do mundo. Eu queria pedir que você orasse por você agora. Se em alguma situação você está sacrificando a verdade, sacrificando a palavra, como aquele Herodes estava, você até gosta de Jesus, você respeita até um nível, você simpatiza com a igreja, um ambiente bom, mas eu devo te dizer, só isso não chega. Teu compromisso com Jesus tem que ser para a vida e para a morte. Tem que ser total. Herodes era um político, no pior sentido. E até no relacionamento familiar ele foi político. Mal e político. Do irmão ele roubou a mulher. E no relacionamento, quando ele devia ter assumido as rédeas e dizer para ela, João Batista eu não mato, ele matou. De repente tem uma coisa na tua vida que é o teu João Batista, que é algo de Deus, e você vai ter que escolher entre uma paixão pessoal, uma coisa pessoal, um gosto pessoal, um prazer pessoal, ou a palavra. Se você já tem as escolhas sempre por Deus, reafirme hoje à noite. E se você está fazendo uma escolha por um prazer pessoal, avançou onde não podia avançar, recue. Deus te ama, Deus não quer jogar ninguém fora, não. Mas Ele precisa de gente decidida. Fale com o Senhor, se você se enquadra nesta primeira situação. Se você já está num abismo, não vá para o outro. Retorne. Se você já está no segundo erro, não vá para o outro, retorne. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra é reta. E os que começam a te amar e te amam, são retos também. Senhor, não há prazer nenhum deste mundo que nós queremos trocar em detrimento, em prejuízo à tua palavra. Você diz isso para Deus, eu não troco o Senhor por nada. Não tem Herodias, não tem filha de Herodias, não tem dança de filha de Herodias que vai me levar a sacrificar a verdade e o Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nesse sentido, nós somos inquebráveis e não removemos um milímetro sequer. Amém, irmãos? Amém. Glória a teu nome, Senhor. Fortalece cada crente dessa igreja. Quero te pedir, de todas as igrejas que tem nesta cidade também, tantas igrejas irmãs, ó Pai, fortalece. Muitos estão reunidos agora de noite, outros tiveram à tarde, outros tiveram de manhã. Fortalece cada crente, cada cristão, Senhor, para que nenhum sacrifique as coisas do Senhor por um prazer temporário, em nome de Jesus, Pai. Também, ó Deus, o Senhor dá oportunidades, como deu para o rei Agripa, oportunidade daquele homem se converter diante do grande apóstolo Paulo, e o homem apenas quase se converteu, mas quase não se converteu, Senhor. Essa foi a realidade. Se você está aqui na nossa igreja hoje à noite e quase se converteu um dia, lá no passado ou recentemente, você gostou das coisas de Deus, é bom para os teus filhos, de repente é bom para a tua esposa, é bom para o teu esposo, mas você pessoalmente ainda não. Filhos, de repente diz, ah, é bom para os meus pais. Quase convertido, ainda está perdido. Por pouco não me convences, hoje eu quero te convencer, não é por pouco. não é que você quase se convença, mas que você fique convencido de que Jesus te ama, e Ele é a verdade, Ele é o caminho, e é Ele a vida. Se você está entre os quase, hoje, chega disso. Alguém quase ganhou uma competição, perdeu. Alguém quase ganhou um emprego novo, perdeu. Alguém quase comprou uma casa, não comprou. Alguém quase se converteu, não se converteu. A gripe desperdiçou a chance, mas você não desperdiça. Avance. É noite de dar um passo seguinte. Determina-te. Seja de fibra, valente. E você pode estar dizendo: Deus falou comigo nessa noite. Para uns, eu recuo para o mal. E para o bem, outros dizem: eu avanço. Quem nessa noite entendeu mais a palavra de Deus, e Deus falou contigo, e você diz: a partir de hoje, eu sou integralmente de Jesus. Talvez era parcialmente até aqui, mas parcialmente não adianta. Desculpa, mas não adianta. Integralmente, eu me entrego, eu me converto, eu não quero ser uma gripa da vida. Eu sou eu, e não vou perder a minha oportunidade. Se Deus está falando contigo, simplesmente levante a sua mão, eu vou fazer uma oração por você. Você fica aí onde está. Pai, em nome de Jesus. Muitas pessoas se identificaram nesse quase. E hoje à noite estão dando um passo. É aquele passo que faltava para o novo nascimento. Para ser uma nova criatura, gerada por Deus. Eu quero te pedir, fortalece-os. E obrigado que eles não deixaram passar a oportunidade. Pegaram a oportunidade. Não são apenas simpatizantes, agora são crentes de fibra, inquebráveis, porque estão fortalecidos pelo Espírito do Senhor. Obrigado, Senhor, fortalece-os e ajuda nós como igreja também a abençoá-los, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, irmãos. Quase não adianta, né? Quando uma senhora, um casal, fica grávido, ela nunca fica quase grávida, né? Não existe quase. Quase esse mês ficamos grávidos. Não, então não. Ou está ou não está. E com Deus é assim. Ou somos ou não somos. Crentes de fibra. E não sacrifique aquilo que você sabe ser o certo. E nem mate a sua consciência, porque é na consciência que o Espírito Santo fala. Você sabia? É na nossa consciência. Só nós, seres humanos, temos consciência, porque é ali que o Espírito Santo fala com a gente. Se tu mata exatamente aquele órgão, um órgão espiritual, que tem o contato com Deus, matou a possibilidade de vida com Deus. É isso que diz na palavra do Senhor lá em Hebreus, também em Timóteo. Uma noite linda de a gente estar aqui se fortalecendo. Eu saio daqui mais forte, irmãos. Eu saio daqui mais forte, mais determinado. Mas pastor, tu já não era determinado? Eu era, e sou, mas saio mais. Você também sai mais firme, mais corajoso. E quando temos que enfrentar situações difíceis, enfrente-as. Precisando de ajuda de oração, precisando de conselho, chegue a irmãos mais velhos, chegue a nós pastores aí também. Estamos aí para ajudar. Afinal, a igreja é um grupo que está um apoiando o outro, um carregando o outro. E assim nós estamos indo para o céu. Amém, irmãos? E quando você está em luta, você vai ver que Deus vai falar contigo. Eu tive essa experiência maravilhosa de dois sonhos que já me deu tranquilidade antecipada. antes de resultado, antes de qualquer coisa, nós já sabíamos que a serpente tinha ido embora envergonhada, porque nós não baixamos a nossa confiança, a guarda. Nós não baixamos, como diz a palavra, o escudo da fé. Paulo falou que o escudo da fé apaga as flechas do diabo, que vem flechas incendiárias, né? O escudo não pode ser largado nunca.